Boa noite, web Minha 748, identifique, chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, desça até o 050, identifique, até o 050. Essa 48 chamou o controle. Livre, web, chame táxi. Uno, pronto, cópia. Quatro zero sete uno, pronto, cópia. Prossiga, 4071, na escuta. 4071, tá autorizado Campinas, nível 3620, aerovia P Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeo Índia Vitor Índia, após conforme plano de voo, decolodão no zero com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Onde após intercepto eixo da aerovia Pezulu 16. Aciona 5526, controle 119.35. Ok. Ponto autorizado Campinas no 360. Decolando da 10, primeira curva direita da El Lede Bridge. Para interceptar o Perisque 16. Depois o Bravo Pezulu e depois o Trigo conforme. 5526 no transponder 1935, controle. Só azul 4071. Apenas ao invés de Upper Whiskey, Upper Zulu 16. Upper Zulu 16, desculpa, foi o erro, tá aqui. Tranquilo, Azul 471 no 3, chame pronto, pushback. Opa, obrigado, chamada. Ô, Salvador, boa noite, eu estou presente. Hoje a gente tem informação de autorização para Fortaleza. 370. Fortaleza, 370, nível autorizado, Upper Zulu 19, aerovia, decolada 10 com curva esquerda, na subida Momo, após Cogbu, após direto Fruti, aciona 5531, controle 119.35. Conforme autorizado, nível 370 para Fortaleza pela Upper Zulu 19, decola 10 com curva esquerda na saída Momo, após Boa Cogito e Proti acionará no transponder 531 e o controle na saída 11935 é o TAN 3858. Responder 5531, subida Momo, após Cogbu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbu e após Proti, Fox Romeo Oscar, Tango India. Afirmativa, acionará 5531 no transponder, a saída Momo Cogbu. Furti, OTAN 3858. Vai entrar no portão 7, chame pronto, pushback, OTAN 3858. Para pronto para acionamento de pushback, OTAN 3858. Livre, chame táxi, OTAN 3858. Para o táxi da UF 7836, estamos com 128, 3 horas, 5, Salvador. Chame torre 186 até o meu posto. 186, bora. Webjet 6748, desça para 2 mil pés, o ajuste padrão, informe no localizador. Desça até 2 mil pés, ajuste 1003, reportará no localizador, Webjet 6748. Então, 3152, está reautorizado via para 2 mil, é o número 2, ajuste padrão, informe no localizador. Desce via 2 mil, autorizado, o localizador reportará no 3152, só no gol 940. 398. Gol 398, boa noite, baixou e travou? Baixou e travou, 398. Gente, vento 80 graus, mas o nosso pouso autorizado, pistão na zero. Ele pouso, pistão na zero, gol na 398. 940. Gol 940, Guarulhos, 3620. Está autorizado, aerovia Upper Zulu 21 até Trivi, corrigindo até Trivi, Tango Romeu Índia Vitor Índia, após prossegue direto, Poço de Caldas Papatiali Lima, após direto, decolador no zero com curva direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor, após voa direto Elefa e após vai prosseguir para posição Sagaz, Sierra Alfa, Golf Alfa Zulu, onde vai interceptar o Upper Zulu 21. Aciona 5534, controle 119, decimal 35. Autorizou 360, Upper Zulu 21, trive, direto pós, Arbor, Elefa, Sagaz, 5534 e 935. 0940, chame pronto, pushback. Acredito mais um minutinho, chama, Gabriel. Passar aí. Vai dar gol, vai aqui na 3, autorizado 03, chamar na 08, 3662. 2, portão 8, avalie só um minuto. 4. 358 na escuta do solo. Tinha solicitado, só confirmando, tinha solicitado o pushback no 07 ou ia chamar quando pronto? Ia chamar quando pronto. 358. Ok, sim, a gente tá 358. 362 no 08, tá livre, chame táxi. Chama táxi, 3, 1, 2. 8, 3, 7, libera a direita, chama 219. 219. Paulo Salvador, eu vou 1, 3, 9, 8, liberou. 3997 Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa da Juliette para ingresso, 3997. Autorizado a decolar, vento 8080 graus no Minas. Lote autorizado, é 5836. Direcionamento 940 do 11. Bom, 940 no 11, direcionamento. No 11, está livre. O 940, chame táxi. Livre, chamar 3662, número 66 a bordo, Fortaleza, 3 horas. 2 reportes, Centro Velho, portão 05, para prosseguir. Porto Velho, 05, para prosseguir, Centro Velho. Centro Velho, 3907, contacionado, 4 horas e 40 de autonomia, 122 a bordo, Fernando Ribeirão Preto, para trás. Web 5723. Ok. Alfa, quando lá 186, empresário azul 4071. Antes da Juliette, Luna 398. 398, aguarde passagem do arboio da TAM. Está taxando agora próximo através do portão 08. Após, vai em ingresso via Juliette, portão 612, agora no 398, após o arboio. Após o arboio, Juliette, portão 6, agora no 398. 362, autorizado para prosseguir táxi. Frente via pátio principal. Após, Índia e Alfa, com espera da 10, com o número 2, vai chamar a torre 1986, ajusta no 0, 13, bom voo e boa noite. Sai 48, torre 18-6, tem uma voz. Torre 18-6, 6748. Torre Salvador, boa noite, objeto 6748. Abre 6748, boa noite. Baixou e travou? Afirmo, senhor, baixado e travado. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 080 graus, 1968. Pouso autorizado, pistão no zero, objeto 6748. 2 Salvador, boa noite. Brasil 4071. Está no ponto de espera da 10, pronto, sente do braço. Sente azul, após o Bondade, a linha mantém capturando zero. Alternativa após, web, a linha mantém. O azul 4071. Táxi é o Gol 940 com 170, 4 horas, até na Galeão. 170 agora? E afirmo 170, 940. 40 táxi via parte principal, após Índia e Alfa. Considero no 0, torre no 86, ajustando no 0, no 3. Bom voo e boa noite. Principal Índia e Alfa, 631, 940. Controle Salvador, Chanel 6393, boa noite, passa 190 para 160. 6393, boa noite, acione a identificação autorizada BOMF, desce 4000 pés com 1013. A BOMF 4000, 6313. Eu estou 3062, a frequência da Deutsche, 86? Firmo, 118 decimal, meia dúzia. Obrigado. Seria pro de Arupo, 5836 da web. Web 5836, chame agora Recife, conecto mesmo na frequência 126 decimal 85, alterna 3365. Obrigadão. Então, 3152, torre 186, teu bom posto. 186, obrigado, até. O Chanel 6313, está reautorizado via para 2000, com ajuste padrão, informe no localizador. Via 2000, padrão, 6303. Só para confirmar a possibilidade de manter presente velocidade? Velocidade está a critério, 6303. Muito obrigado. Ponto de espera no zero pronto, já. Gente, boa noite, 3.062. Mantenha um ponto de espera. É um tráfego da companhia nacional. Após a passagem do eixo, ali mantém, capsula zero. É, após o tráfego, ali mantém, 3.062. Torre, Salvador, boa noite. Só 3.52, final, baixada, travada, visual. Tá vendo, cara? Pô, maluco, o que que tá ganhando fazendo aqui, cara? Torre Salvador, tá 3152, final da 10, visão. 3152, boa noite. Houve algum problema final, isso beleza? Afirmante, à direita aqui, um pouquinho pra trás, umas duas vindas atrás. Ok, tá, a informação, a polícia militar já foi notificada, está providenciada na resolução da situação. Vento de superfície 80 graus, mas o nosso povo autorizado, pista no zero. Autorizado, posto da 10, tá 3152. Juliette, observando a liberação da Índia pelo Boeing da Gol, prossegue com segurança, portão 03, web 6748. Ok, prossegue via Juliette, observando o Boeing da Gol, com segurança, ingressa na 03, objeto 6748. 4071, boa noite, contato radar, sua para o nível 360, está autorizado Leda. Direita, direto Leda, 360 autorizado, azul 4071, obrigado. Dá pra dar uma puxadinha pra frente, por favor? Creme? Gordo, consegue dar uma puxadinha pra frente? Ele está aqui, só um minutinho. Certo, está retaguarda, está sem conseguir entrar no portão 3. Claro, ainda não pede aí pra frente. E pode ingressar agora 03, o Gordo já está taxiando a frente. Muito obrigado. Salvador, boa noite, voo no 604, Central 1. Boa noite, voo no 604, identifique chegada a Mari, desça para o 050. 050 na Mari, igual no 604. Ó, deu pra ver que era no conjunto de prédios. Na verdade eu não lembro ali que posição exatamente, mas deixa eu dar uma olhadinha se você lembra aqui. Não, acho que era um pouquinho depois externo. Acho que um condomínio de prédios ali, tinha uns 6, 7 prédios. Eu vi que vinha dali, mas não... Ok, gente, a informação será repassada à Polícia Militar, que está tentando verificar, e isso, é dessa informação que será repassada. Obrigado, agora falou no 219. 1219, obrigado, até já já. A principal ali tem uns prédios que estão inaugurando, eu acho, aí tá, deve ser isso aí, a gente pôs ontem também reparou nisso aí, tá meio mal feito. Ok, obrigado. 3662, vento 80 graus, 10 nós, tem livre decolagem. Circulação, 3662. 2152, boa noite. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Reporte antes da Juliette, 3152. 1940, ali mantém a cabeça melhor. Mantém a base. Portão 02, 3652. 6201, pronto, qualquer? Ah, chama. Nome é 201 para Serra Brava, Romeu Juliette, Rio de Janeiro, está autorizado nível 36120, aerovia Upper Zulu 10, até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, e após direto Barbacena Bravo Bravo Charlie, após conforme plano. Roda 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepta após Zulu 10. Aciona 5523, controle 119.35. Janeiro 360, após Zulu 10, da El Leda após o abrir, transponde 5223, o controle 119.35. 5523 no transponder, e após a Zulu 10, segue conforme o plano de voo, hein? Após SMAP já é a chegada lá pro Rio de Janeiro. 5523 no transponder. 5523. Correto, chamei pronto, pushback, acho que não é 6201. Comportarei pronto. O 07 está livre, o T358 chame táxi. Livre, chamará para o táxi. Oxanai 6313, torre de controle agora, 118.6, bom pouso. 6, obrigado. 40, recuou 54, controle de 935, morro. 0935, obrigado aí, boa noite. Linha 310. Decola. Rua Gol, 1940, contato para a decolagem. Sobe ao 360, saída Arbor. Arbor 360, 940. 10, Recife 350 autorizado, Upper Whisky 58, aerovia decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5525, controle 119.35. 350 decola da 10, curva esquerda após a decolagem, da Puca da Caju, voa pela família 58, transpone 5525, controle 119.35, Oxiné 6310. Correto, Portão 01, semi pronto, pushback, Oxiné 6310. Eis a nossa direita da aeronave aqui. Sabe dizer se foi de um condomínio, de onde, no solo, tem condição de verificar? Teve condição de verificar? Só um minuto aqui, vamos ver. Não dá, mas praticamente a lateral direita aqui, do eixo, a 1.5 metros do externo. Ok, obrigado, baixei, travou? Baixei, travou agora. 190 graus, 13.9, pouso autorizado. Pista 9.0, final é 3.1, livre. Muito obrigado, pista 9.0, livre pouso. Prossegue, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridging. Bravo Romeo India Delta Eco Bridging. Aciona 5532, controle 119.35. Lá, autorizar 360 para o Galeão. Upper Zulu 10, decolada 10 para a direita, Nadael, Leda, Bridge, 5532, transponder 1935, controle, é o gol 1889. Correto, gol 1889, chame pronto, pushback. Chama. Salvador, o Xené 6201 para pushback do tornamento. Tira o portão 10, Xené? Ativo 10. Tira o portão 10 está livre, o Oxenai 6201, chame táxi. Liga por chamar a táxi 6201.